Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e o apoio também do FEDER, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Está agora a começar mais uma emissão. Nos próximos minutos, apresentamos-lhe a ciência que se faz no feminino. Vamos saber o que andam a investigar algumas cientistas portuguesas de topo. Damos-lhe a conhecer a AMONET, a Associação Portuguesa de Mulheres no Feminino. E recuamos até ao início do século XX com a história de Marie Curie e a discípula portuguesa Branca Marques. Foi na doença da malária que apostou para desenvolver a carreira de cientista. Estuda o parasita que todos os anos mata milhões de pessoas em todo o mundo. Estamos a falar de Maria Manuel Mota. É especializada em parasitologia molecular e diretora da Unidade de Malária do Instituto de Medicina Molecular. Fica na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, no campus do Hospital de Santa Maria. Deixemos então Maria Mota dar-nos conta da vasta formação que conseguiu dentro e fora de portas. Sou originalmente de Vila Nova de Gaia, junto ao Porto. Fiz a universidade, fiz o curso de Biologia na Faculdade de Ciências na Universidade do Porto. Depois fiz ainda um mestrado no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. E já nesse mestrado fiz uma parte prática em Londres, onde eu depois fiquei durante 4 anos para fazer o meu doutoramento. Fiz o doutoramento na University College London e depois fui para Nova York. Trabalhei na New York University, na Escola Médica, onde dei aulas e fiz investigação, e a partir daí comecei a criar o meu nicho do que é que eu queria fazer como cientista, quais eram as perguntas que me interessavam, que eu queria desenvolver. E nessa altura voltei para Portugal. Primeiro estive no Instituto Gulbenkian de Ciência durante 3 anos, depois vim para o Instituto de Medicina Molecular, que estava a ser criado, faz este ano 10 anos em que foi criado. Portanto, eu não vim logo no início, mas vim logo a seguir. Estou aqui desde 2005 e simplesmente criamos aqui um grande grupo de investigação em malária, em que nós tentamos, digamos, comatar vários aspectos, desde com vários investigadores distintos, mas desde a área, perguntas muito básicas de como é que o parasita que causa a malária se desenvolve dentro de nós, como é que causa a doença, etc., até áreas em que o desenvolvimento de novos fármacos, vacinas, etc. Maria Mota apostou na investigação mal chegou aos bancos da faculdade. Quando estava a fazer o curso de Biologia, sabia que queria fazer investigação, apesar de que eu acho que na altura não fazia a mínima ideia do que era ser cientista, mas achava que queria ser cientista. Mas sempre tive, apesar de eu fazer Biologia, eu queria ser cientista, mas não queria ser cientista dos animais, de pássaros, e isso não era aquilo que me atraía. Eu queria ser de células, de microscópio, etc. E depois, quando estava a fazer o mestrado, nós recebemos cientistas do mundo inteiro, durante cerca de 8, 9 meses, do mundo inteiro, em que mostravam-nos o que estavam a fazer, e sem dúvida que quando vi investigadores a fazer um patogénio, uma bactéria, um parasita a infectar uma célula nossa, foi aí que eu percebi que era isso que eu queria. Depois, por um conjunto de coincidências, dentro desse curso, um dos investigadores que trabalhava em malária convidou-me para ir lá passar 2 meses. Eu fui lá passar 2 meses, depois fui lá passar 5 meses, depois fiquei 4 anos para fazer doutoramento. E isso acabou, apaixonei-me completamente por malária e quis sempre trabalhar em malária, e portanto, acabou por ser um conjunto de coincidências ter aquilo acontecido, mas sem dúvida que também foi algo, e eu percebi que era o que eu queria, era estudar como é que duas células interagem, uma que é nossa e outra que vem de fora. Mas afinal, o que é a malária? A malária é uma doença que é causada por um parasita. Como as pessoas conseguem perceber pela palavra, o parasita é aquele que vive à custa de outro. Portanto, ele precisa de um organismo para conseguir viver. E, obviamente, uma bactéria, um vírus também podem ser parasitas, mas digamos que na classificação clássica de organismos que causam doenças infecciosas, os parasitas são aqueles que são mais complexos do que uma bactéria ou do que um vírus. Portanto, são organismos bastante mais complexos, e o parasita da malária é extremamente complexo, e por isso é que nós hoje em dia ainda não temos uma vacina, etc., que consiga combater este parasita. O que também toda a gente provavelmente já ouviu em casa, a malária, ou este parasita que causa a malária, é transmitido por um mosquito. Há muitas espécies de mosquito que transmitem este parasita, e quando nos transmitem a nós, este parasita não é um parasita que ainda causa doença. Ele primeiro vai para o fígado, está cerca de 7 dias no fígado, sem haver quaisquer sintomas associados à infecção. As pessoas não se apercebem que estão infectadas, aliás, e ao fim desses 7 dias, nesses 7 dias o parasita simplesmente usou as nossas células do fígado para se replicar em milhares e milhares de novos parasitas. E, portanto, 7 dias depois, estes milhares de parasitas são libertados na corrente sanguínea e aí infectam as células vermelhas do nosso sangue em ciclos sucessivos, portanto, infectam, replicam cerca de 20 parasitas, rebentam estas células, voltam a infectar nós e é aí que a doença surge. Portanto, malária é apenas a infecção das células vermelhas do nosso sangue e causa muitos síndromes diferentes que podem ir desde muito parecido com uma gripe, as pessoas acharem que ficaram com febre durante a noite, têm as articulações de olhos, etc. E muitas vezes é confundido com apenas um síndrome gripal, até à morte. Há cerca de 700 mil crianças que ainda morrem todos os anos com malária no mundo. Não que a malária afete só crianças, afeta crianças e adultos, mas para quem nasce nas regiões endémicas, passado uns anos está como semi-imune. Nunca fica completamente imune, não é como, por exemplo, o sarampo, que a pessoa tem uma vez e não volta a ter. As pessoas continuam a ter, mas já não têm casos tão graves que possa levar à morte. O próximo passo na investigação da área de Maria Mota é perceber como é que os organismos, o humano e o parasita, interagem entre si. Há que desmontar o parasita para o compreender. Eu acho que há muito que desmontar o parasita para o compreender, mas também há muito, e acho que é uma fase que é muito importante, que há de o montar juntamente com o puzzle do nosso organismo. Ou seja, eu acho que nós muitas vezes vimos o parasita como algo isolado, porque, como eu vos disse antes, um parasita é algo que é já muito complexo, não é uma simples bactéria e muito menos um vírus, portanto é algo muito complexo e, portanto, existia, acho que quase um dogma que o parasita faz tudo sozinho. O que é errado, porque o parasita obviamente não pode fazer tudo sozinho, porque por isso é que é um parasita, vive à custa de outros. E eu acho que há muito um puzzle, que é muito difícil de construir, que é o puzzle deste parasita em conjunto, destas peças todas. E nós sabemos já como é que algumas peças funcionam, mas não todas, e portanto nesse aspecto é preciso desmontá-lo, mas também é preciso ir noutro sentido. É que agora quando pomos estas peças todas juntas, mas estas peças todas juntas com as peças todas juntas do nosso organismo, como é que isto tudo se encaixa? E eu acho que isso vai ser, sem dúvida, o novo passo. Percebermos quase a fisiologia, como é que simplesmente estes dois organismos, o parasita e nós próprios, interagem e como é que simplesmente se encaixam um no outro. A malária foi erradicada de Portugal há mais de meio século. A doença afeta agora, sobretudo, as populações dos países mais desfavorecidos. A malária manifesta-se especialmente hoje em dia nas regiões subsaarianas. Nós temos que ter a noção que a malária já esteve connosco. A malária só foi erradicada de Portugal nos anos 50. Neste momento já não temos malária transmitida em Portugal. Temos ainda centenas de casos de malária todos os anos, mas por ou viajantes ou imigrantes, que cada vez são mais, porque obviamente as pessoas cada vez viajam mais, cada vez trabalham mais no continente africano, etc. Portanto, mas está confinada às regiões subtropicais, ou como é o caso da África subsaariana, que é onde existe o grande número de mortes, mas também a América do Sul, onde, por exemplo, no Brasil existe bastante malária, especialmente na região da floresta amazónica e nas cidades limítrofes, e no sudoeste asiático também existe bastante malária. A investigação liderada por Maria Mota complementa-se com a de Miguel Prudêncio, também do Instituto de Medicina Molecular, que procura a vacina contra a malária. O grande grosso da nossa equipa trabalha para perceber como é que o parasita funciona e o que é que precisa de nós. No sentido de que o nosso objetivo é, nós precisamos de compreender para intervir. Se nós não compreendermos o inimigo que estamos a tentar combater, vamos ter falhança após falhanças e nós acreditamos que isso foi o que aconteceu nas últimas décadas, em que tentamos desenvolver estratégias muito baseadas em muito pouco conhecimento, em que simplesmente, obviamente, ao fim de algum tempo se percebeu que a estratégia não tinha os alicerces suficientes. E, portanto, o nosso objetivo no laboratório é compreender o que é que o parasita precisa de nós, como é que o parasita funciona, para depois desenhar estratégias que sejam eficazes e contra esse mesmo parasita. Para encontrar a cura, foi já definida a agenda para a erradicação da malária. A agenda da erradicação da malária surgiu com algo muito prático e que aconteceu num momento em que, a Fundação Bill and Melinda Gates decidiu que iria apoiar um projeto de tentar controlar a malária no mundo. E, obviamente, surgiu de um entusiasmo de muitos parceiros, em que a Fundação Gates teve imenso impacto nisso, porque, obviamente, ao tomar esta iniciativa, conseguiu juntar muitos outros parceiros, em que no mundo dissemos: caramba, estamos no século XXI, já se resolveu tantos problemas da humanidade, como é que é possível termos uma doença há milhares de anos com o homem e nós não a conseguirmos, controlar? E, portanto, surgiu desse entusiasmo desses vários parceiros. E isso vem, no fundo, junta entidades, capacidades, expertises de muitos campos de investigação e de muitos campos de conhecimento e de atividade prática no mundo. Ou seja, vai desde educação das populações à distribuição de redes mosquiteiras impregnadas com inseticidas, desde a investigação muito básica de encontrar novas estratégias para combater a malária, desde o desenvolvimento de clinical trials para simplesmente testar novas vacinas. Portanto, há, digamos que, desde um aspecto quase social da doença até um aspecto muito de investigação básica e encontrar novas formas de combatê-la, digamos que é uma agenda extremamente alargada, o que é extremamente promissor, porque provavelmente é a primeira vez que se juntam estes todos esforços numa quase entidade única, ou num esforço conjunto, porque não é uma entidade única, mas é num esforço conjunto para que se consigam desenhar novas estratégias. Maria Mota considera que a investigação está no bom caminho para a cura da malária. Ainda assim, a cientista acredita que é cedo para falar em erradicação. Eu acho que estamos cada vez mais perto, mas, dizendo isto, temos que ter a noção que é um problema muito difícil de atacar. E que, mesmo tendo esta agenda tão global, esta agenda tão conjunta, ou para além do problema global que é, temos, mesmo em termos de financiamento, só para as pessoas terem uma noção, mesmo assim é muito menor do que, por exemplo, se colocou quando o Nixon decidiu fazer uma campanha anti-cancro, em que ele decidiu, no, digamos, um presidente dos Estados Unidos da América, a um ponto decidiu: eu quero atacar o cancro no mundo e no nosso país, etc. E, portanto, distribuiu dinheiro para investigação nos hospitais, isto, etc., para clínicos, investigadores básicos, psicólogos, tudo, para percebermos como é que isto podemos melhorar as condições da vida daqueles que já estão doentes, ou tentar combater no futuro para não se ficar doente, ou se ficar doente, como a combater. E simplesmente foi um esforço um pouco disto, mas obviamente a ordem de grandeza de que estamos a falar em termos de financiamento, mesmo assim, é menor. E obviamente nós fez-se imenso pelo cancro, obviamente é algo que as pessoas ainda pensam que está muito presente, e obviamente está, mas é algo que não tem nada a ver com há 30 ou 40 anos atrás, quer dizer, houve uma evolução fantástica. E, portanto, eu acho que a malária vai nesse sentido. Obviamente, quando se fala da erradicação, é uma palavra extremamente forte, porque erradicação quer dizer desaparecimento. E muitos têm tendência a dizer que acham que é uma palavra demasiadamente forte, e muitas pessoas preferem a palavra control, ou seja, mantê-la a um nível baixo, etc., do que a erradicação, se será possível ou não. Só o tempo dirá. Já por duas vezes, a Fundação Bill e Melinda Gates reconheceu o trabalho na procura da vacina contra a malária. Primeiro com $100 mil, quando a investigação começou no ano de 2010. E, em 2013, recebeu €902 mil. O início dos ensaios clínicos em humanos pode agora começar em 2016. A parte da vacina, que é quem lidera esse projeto, é o Dr. Miguel Prudêncio, foi simplesmente já financiado duas vezes pela Fundação Melinda Bill Gates. Nós também temos uma outra, que é uns fármacos que acabaram de ser também financiados pela Fundação Bill and Melinda Gates, e, portanto, sem dúvida que estamos a fazer trabalho interessante nessas áreas. Estas candidaturas, seja da Fundação Bill and Melinda Gates, que são específicas porque são para algo muito aplicado, quer candidaturas a todos os nossos projetos que temos, que nós nos candidatamos internacionalmente, sim, geralmente há prazos para as candidaturas, Esses prazos são periódicos, portanto não há um prazo e depois nunca mais existe, não é? Portanto são periódicos e obviamente que há um tempo para a investigação, ou seja, uma ideia que é boa agora pode não ser boa daqui a um ano, etc. Portanto há um prazo e nós temos que, no fundo, mostrar se ela é assim tão boa ou não. E portanto muitas vezes, aliás, nós temos candidaturas em que nós temos um período inicial para mostrar se vale a pena ou não, muitas vezes já temos que ter esses resultados preliminares para mostrar se vale a pena ou não e depois um período em que vamos mais a fundo e tentamos resolver o nosso problema. Ainda que pareça complexo, Maria Mota explica que numa investigação desta natureza é preciso definir objetivos. Eu acho que definir objetivos é bastante claro, porque eu ainda agora acabei de dar uma aula aos alunos de medicina e acho que no fundo o treino científico é tentar resolver problemas, ou seja, o que eu ensino aqui na minha equipa e o que é a minha vida é resolver problemas. Eu tenho a curiosidade e esses problemas podem surgir da minha curiosidade e, portanto, eu sinto curiosidade em tenho perguntas e sinto vontade de responder, ou há um problema real, tipo, eu falei com um colega meu da área clínica ou um colega meu, ou simplesmente mais básico, pensamos, como é que isto está a acontecer? Como é que é possível que isto está a acontecer? Por exemplo, nós estamos a desenvolver um projeto que eu ouvi um seminário de uma médica americana, mas que trabalha muito tempo no Malawi, e ela tem um problema que é exatamente o que é que morrem as crianças com malária. Quando as crianças morrem com o que chamamos malária cerebral, que é um problema neurológico, o que é que morrem? E ela diz, o problema é que enquanto não percebermos isso, também é muito difícil intervir, porque nós não sabemos qual é a causa de morte. Elas de repente morrem, ou seja, entram em coma e morrem, mas qual é a causa de morte? E nós estamos a assistir a isso, eles fazem trabalhos com crianças, nós fazemos trabalhos com roedores em que simplesmente morrem com um síndrome muito parecido e tentar perceber o que é que nós podemos fazer isso. E portanto é exatamente isso, surgiu um problema, eu conversei com esta minha colega que nunca a tinha visto, portanto é uma pessoa que é até mais sénior e mais velha que eu, mas eu por acaso nunca a tinha encontrado. Encontramos-nos uma vez, estávamos na conversa e percebemos que nós tínhamos curiosidade em perceber e compreender o que é que estava ali a acontecer e portanto metemos as mãos à massa e depois definimos objetivos, porque é muito importante as pessoas terem noção de que nós podemos ser muito curiosos e ter muita vontade de responder a uma pergunta, mas se nós não tivermos as ferramentas certas para responder, andamos a vida toda sem a responder. Portanto, estabelecer objetivos é extremamente claro no sentido de nós estabelecermos qual é, ou seja, o objetivo global pode ser demasiado grandioso e nós temos que fazer objetivos mais parcelares para conseguir atingir esse, digamos, objetivo mais global. Mas é essencial na nossa atividade. O Instituto de Medicina Molecular foi criado há uma década. É recente, mas já está no mapa dos melhores institutos internacionais. É um instituto em idade pré-adolescente, digamos. E, portanto, é muito jovem, começou, digamos, de muito pouco, mas neste momento já é bastante reconhecido lá fora. E é reconhecido porquê? Porque os seus investigadores conseguiram colocar Portugal e o seu instituto no mapa. Eu acho que Portugal teve uma evolução em termos científicos fantástica nos últimos anos. Acho que nós temos que ter a noção de que foi algo que foi extremamente positivo no nosso país e que espero que a população toda compreenda que não devemos deixar cair, porque se deixássemos cair agora em tempos de crise, o que vai acontecer é que não é só um estagnar, é simplesmente um perder de algo em que se investiu imenso e portanto é perder de milhões e milhões de euros, digamos, e de vida e tempo das pessoas. E portanto eu acho que fez fantástico e o Instituto de Medicina Molecular é cada vez mais conhecido, isso nota-se no facto de que os seus investigadores cada vez conseguem mais prémios internacionais, mais projetos de foro internacional, são convidados para dar palestras nos mais conceituados meetings do mundo e, portanto, eu acho que começa a ter um lugar no mapa mundial. No laboratório de Maria Mota, no Instituto de Medicina Molecular, no campus do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, trabalham 18 investigadores. Entre os cientistas séniores estão alunos de mestrado, doutoramento e pós-doc. Maria Mota divide o tempo entre publicações de artigos em revistas especializadas, supervisão de trabalhos, liderança de equipas e seminários pelo mundo. Viajo cerca de 10 a 15% do meu tempo para dar seminários, dar aulas no estrangeiro e dar seminários quer em institutos de investigação, quer em meetings, em encontros científicos internacionais e, portanto, nesses dias, geralmente são dias bastante estressantes porque como eu não tenho muito tempo, as pessoas pensam, viajo imenso, conheço imensas coisas, mas geralmente eu vou e ainda ainda há 15 dias fui ao Brasil e vim em menos de 48 horas, desde que pus o pé no avião e desde que voltei a Lisboa. E fui bastante para o sul do Brasil. E, portanto, nesses dias estou e trabalho imenso no avião, etc. O meu dia-a-dia, eu já não faço aquilo como as pessoas pensam, um investigador a trabalhar na bancada, a fazer as suas próprias experiências. Eu lidero a equipa que as faz, o que é um trabalho fascinante, porque eu gostava muito de trabalhar no laboratório e às vezes ainda faço, portanto eu faço muitas vezes períodos de sabática, geralmente no verão, etc., em que vou para os Estados Unidos e aí estou no laboratório e trabalho no laboratório. Aqui é-me difícil porque a equipa é demasiado grande e eu tenho que fazer outro tipo de trabalhos, mas é ao mesmo tempo fascinante porque, apesar de não trabalhar eu no laboratório, as pessoas estão sempre, como vê, o meu gabinete é dentro do laboratório, é o que as pessoas chamam um aquário, é em vidro, e portanto eu vejo as pessoas no laboratório, as pessoas vêm a mim, normalmente a porta até está aberta, e é uma comunicação enorme entre as pessoas que estão a fazer o trabalho e que me vêm dar os seus resultados. E, portanto, em conjunto, nesta mesa, nós nos sentamos e dizemos porque é que deu este resultado, porque é que não deu, como é que interpretamos isto, será que há maneiras diferentes de interpretar isto, onde é que isto nos leva, isto é importante ou não, porque isso é algo que temos de estar sempre a perguntar. O que nós estamos aqui a descobrir é algo que tem relevância ou não para a infecção no mundo. E, portanto, o meu trabalho, no fundo, é isto. Obviamente, também é muita angariação de fundos, porque para manter uma equipa de 18 pessoas com salários, todos os reagentes que gastam, etc., são muitos, muitos milhares de euros por ano. E, portanto, eu tenho que fazer uma grande campanha de angariação de fundos, escrevendo projetos, no fundo convencendo as pessoas e a comunidade internacional que o que nós fazemos é importante. Maria Mota trabalha com cientistas das mais variadas áreas, uma vantagem para obter resultados. Temos pessoas, como é uma equipa bastante alargada, temos a grande vantagem de termos pessoas que vêm de muitos campos diferentes. Portanto, a maior parte das pessoas da minha equipa, que geralmente já fez doutoramento, nem nunca trabalhou em malária antes, trabalhou em algo completamente distinto, mas eu gosto imenso disso, porque vêm com uma ideia muito fresca, com ideias novas e a pensar diferente de mim. Não me interessa aqui que toda a gente pense igual a mim, interessa-me que venham com capacidades de pensar diferente, e é dessa discussão e dessa heterogeneidade de formas de pensar que surgem as melhores ideias. Ainda assim, investigar pode ser uma atividade frustrante. Os resultados não chegam todos os dias e as conclusões de hoje podem já não ser as de amanhã. Eu adorava que todos os dias existisse sem resultados. E muitas vezes as pessoas dizem que eu sou uma viciada em resultados. E é verdade, eu se passarem vários dias em que não há resultado nenhum, começo a ficar um bocadinho mortiça e, portanto, preciso um bocadinho de uma nova injeção de resultados para ficar toda contente. Mas, ao mesmo tempo, também são esses períodos que fazem-nos dar valor aos outros. Não existem todos os dias resultados, existem muitas vezes, a atividade científica nesse aspecto, há muitas vezes é bastante frustrante, porque nós muitas vezes temos um resultado e interpretámo-lo de uma maneira que nós, à luz daquele conhecimento que temos naquele dia, aquilo parece-nos real, e depois trabalhamos nele provavelmente durante meio ano e ao fim de meio ano apercebemos que aquilo era um artefacto ou não era tão relevante quanto aquilo que nós pensamos. E obviamente isso é extremamente frustrante, porque durante meio ano as pessoas andaram a trabalhar e, portanto, eu também tenho que lidar com as expectativas de cada um nesta equipa, que as expectativas são, e eu espero que sejam altas, porque só se forem altas é que as pessoas conseguem andar para a frente, mas ao mesmo tempo temos que saber lidar com este conjunto de expectativas. Há mais de uma década que dura a investigação para perceber o parasita da malária e a forma como interage com o corpo humano. Maria Mota acredita não estar longe do controle da doença. A cientista foi já reconhecida com vários prémios nacionais e internacionais. Em 2005, por exemplo, recebeu do Presidente da República Português a Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique. Ciência em Sintonia, hoje dedicado às mulheres na ciência. Já espreitámos o que anda a investigar Maria Mota, agora vamos até à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Elvira Fortunato também é uma das mais conceituadas cientistas mundiais. Foi a primeira investigadora do mundo a desenvolver a eletrónica transparente e a eletrónica de papel, é co-inventora do primeiro transistor e memória de papel. Já recebeu vários prémios nacionais e internacionais, inclusive graus de doutor honoris causa em universidades estrangeiras. Diz-se filha da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Foi nesta instituição que se licenciou em Engenharia Física e dos Materiais, fez mestrado em Materiais Semicondutores e doutorou-se em Microeletrónica e Optoeletrónica. É na faculdade que a fez cientista que dá aulas, dirige trabalhos de mestrado e doutoramento e faz investigação. Um professor universitário, por definição, tem que fazer investigação. Portanto, não faz sentido estarmos numa universidade e não fazermos investigação. Portanto, faz parte do nosso contrato. E as coisas não estão perfeitamente ligadas. Sou docente, dou aulas, mas simultaneamente também faço investigação. Na área dos materiais semicondutores, na área das nanotecnologias. Agora, a explicação do que são as nanotecnologias. Trabalhamos na materiais para a eletrónica, mas novos materiais, nomeadamente óxidos, portanto materiais amigos do ambiente. Trabalhamos também na área do papel, conseguimos transformar o papel em materiais da eletrónica. Trabalhamos naquilo que se chama eletrónica de papel. Trabalhamos também numa área muito que tem tido muita visibilidade, que é a eletrónica transparente, que é exatamente o que o nome diz, nós termos transistores, termos circuitos integrados, todos transparentes. Portanto, eu posso ter uma placa de vidro em que não vejo nada e a placa de vidro está toda embebida por circuitos integrados, que são transparentes. Elvira Fortunato é também diretora do Centro de Investigação e Materiais da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, o CENIMAT. O CENIMAT é um centro de investigação de materiais. Neste momento vai fazer para o ano 20 anos, em 2014. Portanto, nós até estamos a tentar fazer aí alguns eventos para celebrar 20 anos, já é adulto, portanto já não é uma criança. Desde 2006 que integra um laboratório associado, que é o I3N, na área das nanotecnologias, e basicamente aquilo que nós aqui investigamos é tudo o que seja relacionado com materiais, desde os materiais poliméricos, desde os materiais semicondutores para a eletrónica, desde os metais, os materiais cerâmicos, os vidros. Portanto, estudamos todos esses materiais e as aplicações onde eles são utilizados. Elvira Fortunato já conta com 300 publicações em todo o mundo na área dos transistores. Transistores são semicondutores, baseiam-se em filmes finos de óxido condutores. E foi precisamente pelo trabalho na área da eletrónica de papel que ganhou uma bolsa do European Research Council no valor de 2,25 milhões de euros. A saber, a esta bolsa concorreram cerca de 2.200 investigadores de 50 países. As mulheres representaram 14% dos concorrentes. Ganhou Elvira Fortunato. Nós temos que concorrer a projetos. Há anos e anos que a universidade não tem, as universidades não têm financiamento para a investigação. Nós, se queremos investigar, temos que concorrer a projetos não só nacionais como europeus. Na altura, eu concorri à primeira chamada de umas bolsas muito grandes da comunidade europeia, que são geridas pelo European Research Council, e tive a sorte de, na primeira chamada, na primeira abertura de concurso para essas bolsas, a primeira vez que isso foi feito, eu concorri e ganhei, mas fiquei também em primeiro lugar. Portanto, essas bolsas não têm todas o mesmo valor monetário, portanto, são seriadas, e eu tive a sorte não só de a ter ganho, mas também de ficar colocada em primeiro lugar. Isso deu origem a um financiamento de 2,25 milhões de euros, que ainda está neste momento a ser executado. Aliás, com todos os problemas que nós temos tido em termos do Ministério das Finanças, com muita burocracia para a gestão dos dinheiros, mesmo dinheiros de projetos, infelizmente eu não consegui terminar a tempo este projeto este ano, porque estes projetos são de 5 anos, começou em 2008, portanto estamos em 2013, e tive o último ano, mas tive que pedir uma extensão de mais um ano a Bruxelas, caso contrário, teria de devolver dinheiro. Com os 2,25 milhões desta bolsa inédita, Elvira Fortunato criou o laboratório de nanofabricação. A principal ferramenta deste laboratório é um microscópio eletrónico, único nas universidades portuguesas. Só este microscópio custou 1 milhão de euros e permite descobrir as potencialidades de materiais em escalas muitíssimo pequenas. Se é certo que não há limites para a ciência, certo é também que a burocracia pode ser um entrave à investigação. Elvira Fortunato explica porquê. Pela burocracia do Estado português. Portanto, é um problema que existe desde o ano passado, que antigamente os centros de investigação e as universidades estavam excepcionados de uma burocracia muito grande para gerir as verbas de projetos de investigação, e desde o ano passado que isso foi tudo alterado, e nós agora, para comprar um parafuso, não imagina a quantidade de papéis que temos que fazer, portanto é um processo diabólico mesmo. O laboratório, liderado por Elvira Fortunato, é composto por cerca de 40 investigadores. Metade são estrangeiros. Estão sempre a chegar de países como a França, a Índia, o Brasil, a Alemanha, a Roménia ou o Reino Unido. As áreas da eletrónica transparente e da eletrónica de papel são muito procuradas por estudantes. Neste momento eu tenho vários alunos de doutoramento e de mestrado, e estou a trabalhar à mesma na área da eletrónica transparente, também na área da eletrónica de papel, e mais recentemente também na área do papel estamos a trabalhar na área dos biosensores, porque a ideia é nós tentarmos democratizar os testes de diagnóstico e tentar fazer testes descartáveis e a custo muito reduzido, de forma a que isso até possa ir para países onde não há o Ricardo Jorge ou não há laboratórios, e nos sítios onde, por exemplo, a malária ou a tuberculose tem início, podermos atacar ou pelo menos diagnosticar logo no local se estamos na presença de positivos ou negativos. Portanto, isso é uma área também que tem muito interesse. Aliás, nós estamos a fazer isso com ajuda da parte bio, porque nós não temos essa componente no Departamento de Ciência dos Materiais. Colaboramos aqui na Faculdade com o Departamento de Ciências da Vida, mas estamos a ter também resultados muito, muito interessantes, exatamente nessa área, fazer biosensores ou testes de diagnóstico em papel. É muito procurada pelos estudantes, especialmente até de fora, porque nós, e sem modéstias, nós temos na área em especial da eletrónica transparente, somos um laboratório de referência internacional nesta área. Ainda agora acabei de receber, por exemplo, um aluno que se doutorou em Cambridge, no Reino Unido, e se está a propor para vir fazer um pós-doc aqui em Portugal. O pioneirismo de Elvira Fortunato leva às universidades e centros de investigação espalhados pelo mundo. Nós fomos pioneiros a nível internacional nestas áreas, e então isto é first in, first out. Portanto, marcámos pontos nessa área, então desde há 5, 6 anos é esta parte que nós vamos a conferências só porque nos convidam para fazer estas palestras aqui. O trabalho de Elvira Fortunato reflete-se na vida de todos nós. Basta haver um ecrã, por exemplo, de telemóvel ou de uma televisão. Um exemplo, a eletrónica transparente, a Samsung está neste momento a começar a comercializar os primeiros mostradores usando esta tecnologia. Porque não é só pelo facto de ser transparente, mas do ponto de vista do desempenho dos transistores e desta eletrónica são muito melhores. Portanto, nós estamos rodeados de um telemóvel, tem um ecrã, o computador tem um ecrã, a televisão tem um ecrã, portanto, tudo que tenha ecrãs vai ter esta tecnologia. À pergunta se a investigação é bem tratada em Portugal, Elvira Fortunato responde assim. Pode não ter uma visibilidade muito grande, mas eu penso que é bem tratada dentro da medida do possível. Nós neste momento também estamos a viver uma situação algo complicada, quer dizer, havendo áreas como a saúde ou como a educação, áreas para as quais o país não tem mesmo que assegurar, eventualmente a área da investigação pode sofrer um bocadinho, mas quer dizer, também é a função dos investigadores tentarem outras alternativas, se calhar um hospital ou uma escola básica, os professores ou as pessoas que lá trabalham estão mais sujeitadas, só estão, vivem de um orçamento do Estado e mais, pouco mais podem fazer. Nós aqui, por exemplo, na universidade ou nos centros de investigação, temos uma flexibilidade maior, portanto, nós temos uma série de instrumentos à nossa volta a que nos podemos candidatar e poder trazer verbas para o laboratório. Portanto, não estamos. Não, o orçamento de Estado é muito pequenino. Elvira Fortunato foi nomeada para o Conselho de Curadores da FLAT, a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Está a ouvir Ciência em Sintonia, uma emissão promovida pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva e FEDER. Antes das notícias, recuamos agora até aos finais do século XIX, princípios do século XX, para falar de Marie Curie. Ora, fica a saber porque é que esta mulher tem um nome inscrito na história. Cientista polaca, foi a primeira pessoa laureada com dois prémios Nobel, o da Física, em 1903, pelas descobertas no campo da radioatividade, fenómeno pouco conhecido naquela altura, e também laureada com o prémio da Química, em 1911, pela descoberta dos elementos químicos rádio e polónio-2. Marie Curie, nome que assume após um casamento, nasceu Maria Slodowska, em Varsóvia, decorria o ano de 1867. Curie desenvolve a atividade profissional em França, depois de impedida de prosseguir os estudos superiores na Polónia, por ser mulher. A formação básica científica vai buscá-la ao pai, professor de física e matemática, leva para casa instrumentos de laboratório, depois da Rússia proibir o ensino destas disciplinas nas escolas polacas. Na década de 90 do século XIX, muda-se para França, onde prossegue os estudos de física, química e matemática na Universidade de Paris. Estuda de dia e ensina à noite para poder manter-se na capital francesa. Conclui uma pós-graduação em física e continua a estudar com a ajuda de uma bolsa de estudo para uma segunda pós-graduação. Ganha o Prémio Nobel da Química no mesmo ano em que a Academia de Ciências de Paris a rejeita como sócia, por diferença de um voto. Durante a Primeira Guerra Mundial, a cientista polaca escreve outra página na história ao propor o uso da radiografia móvel para o tratamento de soldados feridos. Visita os Estados Unidos com vista a angariar fundos para a pesquisa e é recebida de forma triunfal. Marie Curie era bastante solicitada por físicos e produtores de cosméticos que faziam uso de material radioativo sem precauções. Em Paris, faz nascer o Instituto do Rádio e torna-se membro associado livre da Academia de Medicina. Morre em França aos 66 anos, em 1934, vítima de leucemia, doença contraída supostamente por exposição maciça a radiações durante a atividade profissional. No ano seguinte, em 1935, a filha mais velha, Irène Joliot-Curie, recebeu o Nobel da Química. Em 1995, os restos mortais de Marie Curie foram transladados para o Panteão de Paris, tornando-se na primeira mulher a ser sepultada naquele monumento. A vida e obra de Marie Curie é relembrada em dois telefilmes e numa minissérie francesa. E em honra do casal Curie, o elemento 96 da tabela periódica é batizado de Curio. Ainda hoje, o livro Radioactivité, escrito por Marie Curie ao longo de vários anos e publicado a título póstumo, é considerado um dos documentos fundadores dos estudos da radioatividade clássica. A percentagem de mulheres cientistas em Portugal é de 40%, o que está em linha com os números europeus. O cenário muda de figura à medida que a carreira académica avança. As mulheres representam apenas 20% dos lugares dos investigadores no topo da carreira. Estes dados pertencem ao relatório europeu Figuras Femininas 2012. Ora, para destacar a importância e visibilidade da mulher na ciência, surgiu há cerca de 10 anos a AMONE, Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas. Ana Lobo é vice-presidente da AMONE. A química da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa explica que associação é esta. A AMONE, há uma leitura da palavra que é A de associação, M de mulheres, o O é o DOT e o NET é a rede. Portanto, é uma associação de mulheres cientistas, portanto, que têm uma preocupação com a ciência, que produzem ciência, que estão envolvidas profissionalmente com grande intensidade na ciência, e ciência é senso lato, não é? Não estamos só a falar nas ciências chamadas duras. Ciência em senso lato, e que verificam que há problemas, têm problemas nas suas profissões, têm problemas nas promoções, sofrem discriminação, porque existe. Vilnius fez a grande festa do fecho da presidência europeia. E justamente fez um dos grandes encontros que produziu foi um encontro sobre a mulher na Europa e a discriminação existente. Portanto, durante 3 dias eu ouvi falar sobre a situação europeia, onde as mulheres ainda sofrem discriminação. Mas na ciência? As mulheres na ciência? As mulheres que trabalham na ciência fazem-no, em geral, nas universidades, onde fazem a sua investigação. Por exemplo, países como Portugal, a investigação, o grosso, é feito nas universidades. E outros países é a mesma coisa. Há também grandes institutos de investigação. O CNRS em França é um grande instituto, também está com problemas. Mas as universidades em geral, as universidades europeias, entram em alguns países, Portugal é um deles, entram mais mulheres do que homens. Portanto, à entrada nas universidades há mais do que 50% de mulheres. 55%, às vezes 60%, às vezes 65%. Formam-se mais a nível de bacharelados, licenciaturas. Aqui em Portugal, doutoram-se já quase o mesmo número de mulheres e de homens, as estatísticas da Fundação da Ciência e Tecnologia. Isso já está dependente do número de bolsas que é atribuído. As mulheres têm boas notas, portanto nunca ficam mal classificadas se a nota tal, portanto até ao doutoramento tudo caminha bem para as mulheres. Depois, quando se começa a ver os primeiros contratos nas universidades, começamos a encontrar já um bocadinho mais de homens agora do que de mulheres. Na realidade portuguesa e nos outros países. Isto chamam-lhe cruzam-se as retas, ou o gráfico. Portanto, elas entram mais quando chegam a catedráticas. Estamos em Portugal com cerca de 20%. Quer dizer que começaram 60% ou coisa do género, e depois aquilo é sempre a descer. Portanto, é o que se chama o pipeline que pinga, que está sempre a pingar, e é mulheres que são perdidas para fora do sistema. Ana Lobo é a mais antiga professora catedrática da Universidade Nova de Lisboa. Fez parte, desde logo, do primeiro corpo docente da instituição, quando esta foi criada em 1977. Agora é também vice-presidente da AMONÉ, a Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas. Tem cerca de 170 sócias, pagam uma cota anual de 35 euros. À conversa com a reportagem do Ciência em Sintonia, Ana Lobo diz que ainda falta muito para a mulher chegar à escala do homem em lugares de topo na ciência. E a maternidade pode ser muitas vezes um obstáculo, ainda que a Europa já tenha definido regras na Carta do Investigador. Carta essa que a investigadora explica. O que a Europa já fez, e já o fez há vários anos, e nós temos divulgado até aqui a Carta do Investigador e o Código de Investigação, é que os investigadores não podem ser avaliados sem terem em consideração a que sexo é que pertencem. Portanto, uma mulher que teve uma criança ou duas num período de 2-3 anos a seguir ao seu doutoramento, ou até a seguir ao primeiro postdoc, não é? Que interrompe um bocadito e, portanto, a sua atividade de publicação não é tão intensa, não deve ser penalizada por isso quando vai depois a uma bolsa de postdoc ou um emprego, porque esse aspecto de maternidade, se não for acautelado, das duas uma, ou as mulheres, se gostam muito do que fazem, não têm filhos, e há muitas que o fazem, não é? Porque veem, digamos, depois os recursos, os projetos, a não poderem chegar lá porque têm uma contabilidade tipo, eu chamo-lhe a contabilidade de mercearia, sem desprimor para as mercearias, mas são contabilidades que de facto podem deixar uma mulher para trás porque teve uma criança. E agora estão-nos a dizer que as mulheres devem ter filhos porque Portugal está a morrer. A investigadora deve ser avaliada atendendo a que se foi bem naquele período. É natural que tenha que se dedicar alguma coisa ao filho e, portanto, daqueles 1, 2 anos em que a criança nasceu, ou foi uma criança, ou foram duas, ou o que for, que haja atenção de que não se pode aplicar a mesma contabilidade que se faz ao indivíduo de sexo masculino e que não teve qualquer pausa. A carta do investigador foi apresentada em Munique, em 2006. Em Portugal, foi divulgada pela Fundação Carlos de Gulbenkian e a Monet tem distribuída a carta do investigador por várias universidades e instituições. Ana Lobo, química, investigadora da Universidade Nova de Lisboa, explica que a mulher é muitas vezes penalizada porque a sociedade está organizada no masculino. A mulher cientista tem vários contras por ser mulher. A sociedade está organizada no masculino. Sem qualquer dúvida. Se você vir abrir um jornal, as fotografias que tem de homens e as fotografias que tem de mulheres não têm nada a ver. A mulher está ausente das áreas e das esferas de poder. Começou agora em Portugal, tivemos a primeira presidente da Assembleia da República. Temos um Parlamento que se diz paritário, mas onde elas não passam dos 20% e tal, 26% ou coisa do género. Não passam dali. E depois não é só não passarem dali, é que o número de minutos que têm para falar durante tal é restrito. E, portanto, também a voz das mulheres, mesmo aquelas que estão no Parlamento, podiam ter mais voz. Não têm. E nem todos os partidos gerem as suas deputadas do sexo feminino da mesma maneira, não é? Portanto, o poder continua no masculino. Tem havido avanços, mas são muitíssimo lentos, porque estamos a falar de alterações sociais que vão bolir com hábitos, com estatuto. E depois, a mulher, justamente porque o poder é no masculino, é exercido masculino, o poder nos bancos, o poder político, o poder económico. Portugal, estive a ver as estatísticas, a percentagem, por exemplo, de mulheres em empresas, no topo, administradoras, baixíssima, das mais baixas da Europa. Tudo passa, diz a investigadora da Universidade Nova de Lisboa, por educação. Tem que haver uma educação e que tem que vir do topo, porque a agenda das mulheres, se não for uma agenda que os governos adotem ao mais alto nível, não vale a pena nós termos um secretário de Estado cá por baixo a falar das mulheres. Se o Primeiro-Ministro, se o Presidente da República, se os órgãos de soberania não defenderem as mulheres, não são os políticos de menor intervenção na área de poder que vão resolver o problema. Ana Lobo, vice-presidente da Monet, a falar-nos neste programa Ciência em Sintonia, da visibilidade da mulher na carreira dedicada à investigação e ao próprio papel da mulher na sociedade. Diz ela que até no teste de medicamentos a figura feminina fica para trás. A cientista critica a indústria farmacêutica porque na produção de um novo fármaco muitas vezes não o testa em mulheres. A Itália conseguiu finalmente submeter no Parlamento uma lei em que force a indústria farmacêutica, contém uma nova droga e um novo medicamento, e o vai testar antes de o vender ao público. Ele é testado em pessoas, em hospitais e os testes. Mas porque a mulher tem alguma, digamos, evolução hormonal um bocadinho mais ampla do que o homem, a indústria farmacêutica não gosta de testar novos medicamentos em mulheres. E então, todos os resultados de todos os medicamentos que chegam ao mercado são testados sobre homens, com consequências gravosas para as mulheres. Basta mencionar que o tratamento para um problema cardíaco num homem, não é de modo nenhum, não deve ser tratado se ele residir numa mulher. As drogas até podem fazer pior. A professora catedrática Ana Lobo já dedicou cerca de meio século à investigação. Formou-se em Química, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, na famosa Escola Politécnica, doutorou-se em Londres, chegou a Portugal após a Revolução de Abril de 74. É decana na Universidade Nova de Lisboa. Já que lhe falámos de Marie Curie, agora contamos-lhe a história de uma discípula portuguesa de cientista que se destacou no campo da radioatividade. Branca Marques de Sousa Torres, cientista e química portuguesa, foi aluna de Marie Curie no Instituto do Rádio de Paris. Foi para lá, aos 32 anos, estudar e trabalhar, porque a radioatividade era exatamente a ciência de que mais gostava. Dedicada a uma carreira académica, levou na bagagem uma licenciatura em Ciências Físico-Químicas da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e também uma bolsa da Junta de Educação Nacional. A Marie Curie, cientista polaca, pioneira no estudo da radioatividade e primeira pessoa a receber dois prémios Nobel, Branca Edmé Marques vai buscar conhecimentos, cujas notas deixou num espólio científico. Em Paris, na Faculdade de Sorbonne, consegue a mais alta classificação em provas de doutoramento em França, sendo-lhe reconhecida a equiparação no ano seguinte em Portugal. Obteve assim o grau de doutor em Ciências Físico-Químicas das Universidades Portuguesas, onde prossegue na Faculdade de Ciências de Lisboa a investigação e uma carreira docente de primeiro assistente a professora catedrática. A Branca Edmé Marques se deve à criação do primeiro Centro de Investigação em Química da Universidade de Lisboa, onde se formaram cientistas e técnicos, sobretudo na área da radioatividade e química nuclear. Com uma vida académica ativa entre a docência e a orientação de estudantes, a cientista não deixou de visitar alguns dos mais importantes centros europeus de investigação. Fez parte de instituições portuguesas e francesas ligadas à física e à química e deixou uma vasta obra publicada. Nascida em Lisboa em 1899, ficou órfã de pai aos 8 anos. Foi também na capital que morreu, aos 87 anos. E ficamos por aqui nesta emissão de Ciência em Sintonia. Hoje estivemos focados na ciência que se escreve no feminino. Ciência em Sintonia é um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tem o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e também apoio do FEDER, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. A produção pertence à PGM, Projetos de Rádio e Televisão. Pode contactar-nos através de e-mail para pgm@pgm.pt. E em qualquer momento pode ouvir esta e outras emissões na página de rádio do site www.pgm.pt ou www.pgm.pt.